O artigo afirmar que mais estudos são necessários para determinar se os resultados de entre idades e nacionalidade, pois pesquisa baseia-se em anos e dados nacionais, voltando-se para os indivíduos americanos idosos. Para o especialista brasileiro ouvido aí pela reportagem, a relação aí levada pela pesquisa já era conhecida, porém não sabia como ela se dava. Essas recomendações acerca aí de melhor do padrão de dieta já eram sabidas, mas o mecanismo que justifica essas adversões e mudança de estilo de vida está começando a ser descoberta, destaca aí o cardiologista do Hospital Alemão, Oswaldo Cruz Leandro Costa. Jornal de Esperança, 6h53. Preço do diesel no Brasil está de 14% acima do aplicado no mercado internacional, disse. Com o período com o petróleo em queda e o dólar mais fraco, o preço do diesel no mercado brasileiro está de 14% acima do praticado no mercado internacional, no qual dia após queda de 0,20 por litro concedida pela Petrobras em suas refinarias, segundo aí o levantamento da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, divulgado nesta segunda-feira. 8. Para atingir aí a propriedade seria possível uma redução de 0,64 por litro, afirma aí a entidade. O último reajuste no preço do diesel pela Petrobras, uma queda de 3,5%, começou a vigorar na última sexta-feira, 5. A queda surpreendeu analistas, já que a semana antes de leito do estatal disseram que ainda era cedo para alterar o preço, com o mercado global do combustíveis ainda apresenta o grande volatilidade. Jornal Esperança, são 6h55. Você acabou de acompanhar as notícias nacionais. Agora vamos acompanhar aí a última notícia estadual. Jornal da Esperança. Notícias do Piauí. Jornal da Esperança. Jornal da Esperança, você acompanha aqui nesta edição. Beobró, protetor solar é recomendado a partir das 8 horas, diz especialista. Agosto chega aí, já é possível sentir o calor do Piauí, que se intensifica aí a partir de setembro, com o período Beobró. É presente nos meses de setembro e dezembro, o uso de protetor solar é indispensável e é necessário atenção redobrada com a pele. Devido aí às altas temperaturas no período, é recomendável o uso de produto em horário específico, maior hipertensão do corpo. Na nossa região, as altas temperaturas não são bem intensas desde as primeiras horas do dia. A partir de 8 horas da manhã, a radiação já é bem incômoda para a pele. Diante disso, eu recomendo que a partir desse horário as pessoas já utilizem o protetor solar para proteger do sol. Apesar do horário crítico de radiação ser entre 10 a 15, analisando aí o cenário climático do nosso estado, já recomendamos cuidado de 8 horas até as 16h30. A queimada acontece aí se o indivíduo estiver exposto aí à radiação, principalmente a radiação ultravioleta do sol. Em nossa região, para que o calor cause queimaduras, é difícil porque não há temperatura suficiente para isso, mas a sensação térmica pode ser muito incômoda para o indivíduo, explica aí o dermatologista Louro Redor. Levantamento aí realizado pela Unicampo em 27 estados brasileiros indica que em 2021, 62% da população deixou aplicar o filtro solar diariamente, desde 44% expõe aí o sol apenas pela manhã, 13% utilizaram roupa para se proteger do sol e apenas 12% consulta aí o dermatologista para a indicação do melhor filtro solar a ser utilizado. Louro Rodolfo comenta aí sobre o cenário climático brasileiro e que as queimadas podem intensificar consequências sérias aos organismos humanos. As queimadas acabam contribuindo para aquecer mais ainda o nosso habitat. E isso gera aí consequências para organismos também climáticos mais secos, mesmo o último associado a uma de radiação do calor, entretanto o risco de organismo a ser essas alterações climáticas que vem maior atualmente, estamos passando por essas mudanças climáticas muito intensas e que afeta aí a saúde de muita gente no nosso país e do mundo, finaliza aí o dermatologista. Jornal da Esperança, são 6h59, Jornal da Esperança vai ficando por aqui, com edição e redação de Nilson José. A apresentação e sonoplastia, Marta Conceição. Tenha todos um bom dia e a gente volta na próxima semana com mais edição. Sete horas. Bom dia na paz do Senhor! A voz da Assembleia de Deus na Esperança FM! Edificando vida! Anunciando Jesus Cristo Salvador! Não se lembra do que aconteceu! Levando a mensagem da palavra de Deus até a sua casa! É a vitória! Ouça agora, com muito louvor e adoração, Edificando Vidas, agora, na Esperança FM. Pra ninguém. Maior.

Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a sombra da tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Glória a Deus, bom dia a todos vocês que estão com o radinho ligado nessa manhã. Bom dia na paz do Senhor Jesus. Começa agora o programa A Voz da Assembleia de Deus, na direção geral do pastor Cláudio Barbosa e na coordenação do presbítero Moacir Miranda. E na apresentação dessa que vos fala, a irmã Aldenora. E no controle de som, a nossa querida irmã Leiviane, nos ajudando aqui. Que Deus abençoe você nessa manhã. Irei orar para iniciar essa programação. Deus maravilhoso, eu te apresento nas tuas mãos, Senhor, nesta manhã. A nossa vida aqui, Senhor, nesse controle. Que o Senhor Jesus venha nos controlar, nos direcionar, nos abençoar e abençoar todos que estão com o seu radinho ligado. Entra nos lares nessa manhã, Jesus. Abençoa cada vida que está aí ouvindo, Senhor, querendo ouvir a tua palavra, querendo ouvir um louvor. Não sei as pessoas que estão com o seu rádio ligado o que está precisando, mas o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor é o dono da sabedoria. Visita cada um nessa manhã com saúde e com a tua misericórdia. Dirige tudo, coloco tudo nas tuas mãos, Jesus. Amém. Estás como numa ilha. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Amigos, talvez você esteja vivendo isto. Um a um se foram todos. Ah, é assim na hora amarga. No final a gente fica só, fica só. Mas há um que não nos deixa, mesmo quando a noite vem. Você está sofrendo tanto, está como numa ilha. Receba de Deus. Se você nessa manhã já queremos passar a primeira faixa musical nessa manhã, o hino de Gabriela Rocha Gomes. Gabriela Gomes, Deus proverá. Né? Que você venha ouvir e meditar nessa manhã. Não sei o que você está precisando nessa manhã, o que você tem passado, o que você tem colocado nas mãos do Senhor. Mas eu quero te dizer que existe um provedor de todas as coisas, que é o nosso Deus. Ele proverá acima de tudo e de todas as coisas. Creia, confie, medite nesse louvor nessa manhã, que o teu prover, a tua resposta vem do Senhor. Amém?